Ei, haha, satisfação e honra poder participar Controversos e DH. O meu Deus tudo pode. Ele tudo pode. Não, não, calma aí, quase tudo pode. Não, não, ele tudo pode. Peraí, peraí, como tudo pode? Eu não tenho esse sorriso estampado no rosto aí de vocês. Aí, mano, na boa, eu respeito a opinião de vocês, mas esse é o meu ponto de vista sobre o seu Deus e já era. Meu ponto de vista é diferente do seu. Todos são aqueles que tentam contradizer, meu Deus. Não tem pra Zeus, nem Atena, nem pra nenhum personagem da mitologia grega. Qual ciência pode explicar um túmulo vazio, cada passo sobre o mar? Se ele quiser, pode o planeta parar. Se você pedir, confesso, seu sonho pode se realizar. Deus é o dono do ouro e da prata. Seu amor por nós em cada feito ele retrata. Complexo, sem nexo, pros céticos. Pra mim ele é perfeito, completo. Atribuir a criação do universo a uma simples explosão, eu não acho certo. Pare e pense bem, olhe ao seu redor. Tudo isso aqui é fruto de uma força bem maior. Deus do impossível, soberano, magnífico. Faz cego enxergar, também cura o paralítico. Fez pão cair do céu e mula falar. Ele tudo pode, não existe lógica. Deus do impossível, soberano, magnífico. Faz cego enxergar, também cura o paralítico. Fez pão cair do céu e mula falar. Ele tudo pode, não existe lógica. Tirou os hebreus do Egito, deu esperança para o oprimido, demonstrando grande amor ao enviar seu único filho pra sofrer aqui na terra. E numa cruz pregaram seus braços e pernas. Humanidade cega, ao invés de se ajudarem, prefere atirar pedras. Não entenderam a mensagem da cruz. Não entenderam que o mundo já do maligno e o mal conduz. A mentira tem aparência bela e muita gente seduz. Sadraque, Mesaque, Abednego foram lançados na fornalha e permanecer ilesos. Ilesos da maldade do rei cruel, que pensava em ser maior que o Deus do céu. Nem tenta, porque meu Deus é mais forte que o super-herói favorito do cinema. Até a morte pôs pra correr, não existe nada que não possa fazer. Deus do impossível, soberano, magnífico. Faz cego enxergar, também cura o paralítico. Fez pão cair do céu e mula falar. Ele tudo pode, não existe lógica. Deus do impossível, soberano, magnífico. Faz cego enxergar, também cura o paralítico. Fez pão cair do céu e mula falar. Ele tudo pode, não existe lógica. Eu vou falar do reino, do soberano prêmio, do evangelho pleno, que Cristo é o centro. É mais que hip hop, meu Deus, tudo pode. Faz do fraco forte, traz vida e meio à morte. Do fundão da norte ou do extremo da sul, Deus essa tempestade faz um lindo céu azul. Na leste, no oeste, ele ouve a prece. Cura, salva, seu reino estabelece. Lá em CWB ou aqui em SP, meu Deus é forte, ele ama você. É só você crer e nele confiar. Entrega teu caminho e o mais ele fará. Graciosamente ele tudo proverá. Não precisa barganhar, a bênção te alcançará. Bendiz, ó minha alma, pelo benefício. Deus é soberano do possível ao impossível. O meu Deus tudo pode. Ele tudo pode! Mano, como eu tava cego, agora entendo e creio que meu Deus tudo pode! É, isso mesmo, ele tudo pode! Que bom, irmão, que hoje houve salvação. Glória a Deus! Glória a Deus! Isso aí! Agora tamo aí, agora vamos caminhar lado a lado. Firme e forte, agora, né? Agora você é um combatente assim como a gente. Segurando o arado, velho, não olha pra trás jamais. Essa é a vitória que nós tivemos.